Lima 396, chegada a Mare, desce para nível de voo 050. Para Brasília no 360. Web 5856, pushback de acionamento no nível 5. 3856 no 5, tá livre, puxa, acionagem a metade. Isso, metade. 6321, pronto, cópia? Pronto, 6321. Autorizado na peso Lulo 7 para Brasília, nível 320, aqui negativo mais alto, via peso Lulo 7, confirmo, decola curva direita, da 10, saída Arbor, transição Elefa, aciona 5451, controle 20, decima 8 na saída. Autorizado Brasília, nível 320, via peso Lulo 7, decolada 10, com curva direita, Arbor, Elefa, transporte 5451, compreendendo 208, né, 320. Ativo, chama pra acionar. Meia, dois, três, sete, vocês, meia, três, dois, sete. É 6327, não é isso? Quantas milhas e qual pro que o senhor irá manter? Ok, já está boa na frente do novo navio, ficou 807. Sim. TP5490, passa nível de voo 155, chame seu exercício na frequência 125.45, alterna 126.85. TP5490, na escuta do controle. Chame seu exercício na frequência 125.45, alterna 126.85. 396, reduza para 2309. Reduzido para 230, Golo 9, Golo 396. São 3154, complete o nome do procedimento TVS, que eu me torno na frequência 118.95. Gol 1807, autorizado o final do procedimento TVS, é a posse abrindo. Pente, autorizado INF, gol 807. Jet 5856, pista livre autorizada a decolagem, vento no 40 graus, 08 nós. Objeto, pista livre autorizada, pouso no 40 graus, 10 nós. Ele pouso, 8 para Objeto 5856, decola aos 25, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, bom trabalho. Boa. No 32197, chegada a ponte, desce para nível de voo 050. Web 5856, contato radar, saída Puca, submanter nível de voo 350. Saída Puca, saída 350, Web 5856. Formal 396, complete final do procedimento LS, chamitou na frequência 118, decimal 9. 295, afirmativo. Chame Torre 18, pessoal, 95 para acionamento táxi. AB5729, desça para anel de voo 050, autorizado pelo Brasil. É Portugal 021, bons arrive de 10 level 060. Autorizado táxi até Papá, o Oscar é teu quilo, reporte para ingresso. Autorizado táxi até Papá, vai reportar para ingresso no 7, Oscar é teu quilo. Pedindo número alto, default 237, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, para o dia número alto, até retorno. Gol 975, chegada Mari, desce para Nick, voo 070. Oscar, estou aqui, autorizado em ingressão no 7, após a linha de pronto, capoeira no 7. Voo 649, autorizado em linha de colocação no 0, ventunos com 0 grau, 099. Alinha, cordão no 0, voo 649. Agora está atualizado, no 1 no show táxi. Trulho Salvador, Papa Romeu Índia da Vender Alfa, decolado da 107, curvando à direita para o corredor A7. Papa Romeu Índia November Alfa, mantenha-se em condições visuais do corredor Axé, 1.000 pés, é para Farol da Barra. Reportarei Farol da Barra, manterei condições visuais a 1.000 pés, reportarei Farol da Barra, Índia November Alfa. Portugal 021, reduz speed 2509. É o pior que eu estou aqui, é mais de 2509. Está autorizado, chamo o táxi. Autorizado, chamará. Oscar até o quilo, aguarde para a colagem, vento no 0 grau, 099. Aguarda. No 649, decolador 40, controle 10, decimal 8. 208 no 649. Gol no 649, da Euleda. Gol no 649, contato radar, saída da El, e mantém nível de voo 240. 240 no 649. Dito 2.000 pés, até liberação no controle, vento 150 graus, 099. Leve decolagem, restrito 2.000 até liberação, astro até o quê? 190075, reduza para 2509. São 3217, complete final do procedimento RS, eu me torno na frequência 1118.9. 99 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alterna Aracaju, pronto, fax. 3217. São 3217, torre 1118.9. Bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Aracaju. Ali o táxi, à direita, até a ponte espera, chama a torre 1895 para decolar. Direita, vai chamar a torre 1895 no ponto de espera. Funcionando 6387. Torre, boa tarde, Altan 3217. Altan 3217, boa tarde, registro de estimação, repartir baixado travado, ajuste no 04. Ok, já está baixado travado. Já está, prepara para 5-7. We request for some thoughts. Who called, please? I called you, sir. 5-6-2-7, I told 3. We request for some thoughts. Okay, 5-6-2-7. Okay, now clear to push and start the photo text. Wait a minute. Visual, vai manter o ponto. Após o pouso, a organização está autorizada em AM, mantém cabeceira no zero, baixando a 6-3-2-7. Após o pouso, a aeronave ali mantém a 6-3-2-7.